padrinho, tamo junto, hein? Vamos embora, maestro! Maestro Orlando Magalhães. Portal do Arrocha. Quando alguém resolve ir embora, e esse alguém é quem a gente ama, incerteza vai abrindo os caminhos, e o chão de flores vai virando espinhos, e chora. Chora de saudade, de vontade. Eu grito te pedindo pra ficar. Que bobagem, pense um pouco. Você sabe que se for me deixa louco. Você pode ter o tempo que quiser pra pensar, repensar, deixar seu coração decidir. Você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar. Um grande amor não pode acabar assim. Você pode ter pra pensar, repensar, deixar seu coração decidir. Você hoje tem a chance de querer.